Ai, à noite eu penso em você. Em tudo que eu sinto é tão fácil te amar. Teu sorriso brilha, me ilumina a escuridão. És a melodia que faz vibrar meu coração. Amor, amor, é você que eu vejo lá no céu. Amar, amar, teu nome eu gravo num anel. Cantando pra lua, eu declaro meu querer. És a estrela que me faz viver. No silêncio da noite, tua imagem aparece. Nos meus sonhos, é só você que permanece. Cada estrela que brilha é um verso pra te dar. Teu amor é o que me faz acreditar. Amor, amor, é você que eu vejo lá no céu. Amar, amar, teu nome eu gravo num anel. Cantando pra lua, eu declaro meu querer. És a estrela que me faz viver. E se a lua falasse, contaria o meu segredo. Que cada noite ao vê-la perco todo o medo de um dia acordar e você não estar. Pois o nosso amor é o que faz a lua brilhar. Amor, amor, é você que eu vejo lá no céu. Amar. Debaixo da lua é onde quero ficar, cantando pra sempre o que é te amar. Pois só com você.